pensamento. Vamos juntar nossa filosofia. Faremos você vibrar com a nossa melodia. Nós temos a mesma mania. Pare para reparar. Olá, Bela. O que nós queremos é sempre cantar. Nós temos a mesma mania. Pare para reparar. Olá, Bela. O que nós queremos é sempre cantar. Pegue aí. Eu não sei o que faço, venha me ensinar. Aprendi. Deixe a vontade, quero é dançar. Eu danço na rua, no beco, no gueto, em qualquer lugar. Ao som da maré, a brisa do mar, um sorriso envolvente, poder te encontrar. Eu danço na rua, no beco, no gueto, em qualquer lugar. Solte o corpo, jogue o corpo pra lá. Não deixe a chama apagar, deixe esse fogo acender. É nesse embalo que eu também quero ir. Não me deixe aqui, aqui não é o meu lugar. Vamos juntar nossa filosofia. Faremos você vibrar com a nossa melodia. Nós temos a mesma mania. Pare para reparar. Olá, Bela. O que nós queremos é sempre cantar. Nós temos a mesma mania. Pare para reparar. Olá, Bela. O que nós queremos é sempre cantar. Pegue aí. Eu não sei se faço, venha me ensinar. Eu canto na rua, no beco, no gueto, em qualquer lugar. Ao som da maré, a brisa do mar, um sorriso envolvente, poder te encontrar. Eu canto na rua, no beco, no gueto, em qualquer lugar.